mim. Eu não quero dividir você com ele. Só briga contigo, te despreza e não quer te dar amor. Pois tu bem sabes, meu benzinho, que eu te amo. Larga esse mala, eu te peço por favor. Não, eu não quero este amor tão dividido. Decida logo ficar comigo ou seu marido. Eu não quero dividir você com ele. Este amor tão divino.